Bom dia, Mazzucchi. Bom dia, gente amiga. Existem pessoas que encaram os problemas que surgem na vida como situações insuperáveis. Entende que eles não deveriam existir e esquece que os problemas fazem parte do nosso dia a dia. Esquecem que fazem parte de todo um processo de testagem das nossas capacidades de superação em nossa caminhada aqui na Terra. Existem pessoas que encaram os problemas pelo lado negativo da vida e se rolam para baixo, como se fossem uma avalanche, vão se sufocando até perderem a vitalidade. Que coisa horrível! A pessoa está trabalhando e tudo está prosperando. De repente, acontece um problema. A pessoa perde o emprego. Às vezes, a pessoa está com um ótimo relacionamento em casa. E, de repente, os pratos começam a quebrar e vão-se todas as louças. Às vezes, a pessoa está com saúde, pega um resfriado, depois uma sinusite, logo em seguida uma pneumonia e acaba parando no hospital. Diante dessas situações, algumas pessoas desesperam. Parecem que o mundo está acabando. As forças se vão, a pessoa tende a se entregar. E pior, acomoda-se, adota uma posição passiva diante da vida. Deixa a vida passar, como canta o Zeca Pagodinho. Talvez uma história ajude a entender essa passividade. Certa vez, um camponês capturou um filhote de águia. Criou-a em casa com as galinhas. A águia se transformou, aparentemente, no dia a dia, numa galinha. Um dia, o camponês recebeu a visita de um naturalista que conhecia os hábitos da águia e disse então: "Esta não é uma galinha, é uma águia. A águia não cisca o chão como as galinhas. E chamada a voar alto e estar na altura, ela tem que voar. Com o tempo, convivendo com as galinhas, essa águia acabou adotando uma atitude e um comportamento de galinha. Esqueceu-se de toda aquela potencialidade que tinha, da sua capacidade de transformação. Você já parou para observar as criancinhas quando estão brincando? Como a imaginação voa, voa até o alto do céu. Como estão libertas, como são criativas. Não existe realização que não tenha sido, em primeiro lugar, desenhada na nossa cabeça, na nossa mente. Acredite, você pode e pode fazer acontecer, pode transformar, pode mudar de atitude. Sinta-se uma pessoa vencedora. Seja você próprio seu herói. Seja uma pessoa heroína. Esse sentimento de vitória vai lhe ajudar a superar dificuldades que, para outros, sem essa garra, sem essa força, seriam insuperáveis. Com certeza você já sentiu o gosto do sucesso várias vezes na vida, tenho certeza, embora talvez tenha sido pequenas vitórias. Você não valorizou? Procure lembrar. Valorize, use como escada para voos mais altos e tenha muita fé. A fé é a certeza do que se pode ver, fazer, fazer acontecer permanentemente. Devemos permanentemente pensar coisas boas, ter esperanças positivas. Nós somos responsáveis por nosso sucesso. Por mais sorte que tenhamos, nunca estaremos completos sem acreditarmos em nós. e muito importante, com muita fé. É essa fé que nos ajuda a superar as fragilidades da natureza humana, liberar essa imensa força interior. Ela é que faz com que tenhamos aquele desempenho capaz de transformar todo dia nosso dia. As pessoas vencedoras têm absoluta certeza de que vão alcançar os seus objetivos na vida. Tenha a certeza de que a má sorte é temporária. As coisas sempre tendem a mudar para melhor. Basta você querer. Comece a acreditar e, ainda que não tenha certeza, alimente as esperanças. Com isso, as incertezas vão-se como nuvens escuras e as coisas boas vão surgir como os raios do sol. Valorize a tua fé e tua força interior. E com certeza, no dia seguinte, você será outra pessoa. Positivo, grande, alegre, transformadora desse mundo que aí está. Então tá. 3 abraços. Tchau.